Amigos e jovens de diversão, começando a sua 240ª edição e continuando nossos papos sobre Cavaleiros do Zodíaco. Agora vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco no mundo dos jogos de diversão. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Cavaleiros do Zodíaco, The Movie, The Game, The Animation, The Game, The Filme. The Senseiya, Burst. É, a lenda do Santuário. Los Cavaleiros. O Daigo! Pô, não pensei em nada pra dizer agora. Cavaleiros do Zodíaco, naquele Nintendinho que você pulava e morria na cachoeira do Shiryu, que ele devia fazer ela inverter, aí ele voltava com life dobrado, era muito estranho. O Loop Infinito! Eu já joguei Cavaleiros do Zodíaco na RPG de daquele Mugen. Mugen não, é RPG Maker, né? Foi terrível. Era muito ruim. O Mugen era que os dois. Inclusive tinha pra 3D e T. Não tinha, eu não sei. Eu joguei que era um que era muito ruim. A GG! E eu vim aqui pra falar dos Cavaleiros do Futuro lá, que protegem o futuro com a força do cristal e etc. Não é desse que a gente vai falar hoje? Sim. Caralho, exato. Nossa. E o Rodrigo Rossi? Cavaleirismo aí em primeiro lugar. Abre a porta para as mulheres. Eu não joguei todos os jogos, não, mas eu joguei alguns, então. A única pessoa que jogou todos os jogos é o Killer Asus, que não veio. Ele diz que jogou todos, né? Só que o jogar dele é jogar 5 minutos e falar: e eu terminei de jogar porque eu parei. Cavaleiros do Zodíaco, cara, essa aí merece, vai direto. Cavaleiros. Ximenes. Gentlemen of the Zodiac. E tu mandou um inglês também, né? Porque você falou gentlemen. Exatamente. Sim, promete aí, eu não aprovo, hein? Gentlemen. Gentlemen. Em vez de cento, vai ser, sei lá, gentle. Gentle Seiya. Saints of the Zodiac. Atenção, demônios, seus enxofrescos, seus demônios do Satanás, atroze, coisas e insultos de Daigo normais. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Feitiço com seu programa. Eu já estamos chorando por quê? Porque não tem e-mails! Por quê? Porque não tem programa? É muito simples. E por que não teve programa? Não faço ideia. O servidor ferrou-se. Tivemos que trocar. Hã? Aí por isso não tivemos como colocar o programa lá. Mas o programa existe, o programa está pronto, mas não é o programa que você vai ouvir hoje. Isso significa que a gente tem um programa guardado? Temos. Temos aí uma carta na manga, temos um ace in the hole. Que coisa bonita. Portanto, o que fazemos quando não há e-mails? A gente faz cagada, Daigo. Acaba sendo cagada, porque eu não queria ter que repetir isso tão cedo. Meu caro senhor da eternidade, nós faremos respostas às perguntas cretinas de nossos ouvintes, do povo de nossa comunidade no Facebook. A gente precisa criar alguma ideia, tipo, gastar nossa criatividade pra criar alguma outra ideia pra acontecer quando não tem e-mail pra gravar. Eu já tenho umas ideias, mas eu queria gastar só no final do ano. Justo. Sabe como é? Fazer disso um pequeno evento. Entendi. Mas por enquanto isso não chega, vamos à primeira pergunta, que é de Eduardo Ramos Júnior, o popular bode, que nos pergunta: doce de leite ou Nutella? Cara, é doce de leite e não é nem próximo. Sim, é, tipo, Nutella não é competição. E pra começar, vamos começar pelo fato de que doce de leite é uma coisa. Sim. Nutella é uma marca, tá? Sim, é o creme de avelã. O Nutella não é sequer um doce, é uma marca de americano escroto, entendeu? Capitalista. Uhum. Nutella basicamente seria um creme de avelãs com renome. É um chocolatinho escroto, na real. O que acontece? Na vida real é um chocolatinho escroto. Doce de leite é uma parada dos deuses. Sim. Tá, tudo bem, tem qualidades variáveis dentro da categoria doce de leite. Tem os doces de leite que não são muito bons, tem os doces que são bons pra caralho. Doce de leite da Argentina e do Uruguai são bons pra caralho. Eu gosto do doce de leite sólido. Aquele que, tipo, aquele quadradinho, não, acho que é uma merda. Te odeio, sou mesmo. Não, pera aí, eu tô falando daqueles que se fazem aqui. Acho que você ainda não comeu desses caseiros brabo, bão. Ah, você tá falando do BR. Sim. Ah, tem hoje mineiro bom, mas eu confesso que eu prefiro os argentinos. Prefere pastel. E o da minha mamãe também, que é bom pra caralho. É, mamãe, toma. Uma panela de pressão. É tipo da minha, então. É bom pra caralho, vai tomando cu. É, o que eu acho dos doces de leite nacionais é que eu acho que é muito branco e cru, sabe qual é? Não sei explicar. É quase um leite moça glorificado. Eu prefiro ele laranjadão, então. Eu prefiro bem marronzão, que nem o argentino, tá ligado? E o da minha mamãe. É, minha mãe também deixa até rolar isso aí. Ela não deixa ele cru e branco. Ele cru, branquelo, fica escroto. Estranho. Geralmente o brasileiro é assim. Quando não é, é bom. A verdade é essa. Então é nice. Então, como vimos, isso. Nutella não é competição. Jamais foi. Jamais. Nunca será. Bicho, a próxima bode. Bode deu uma de ouvinte cretino. Já deu. Mas acho que ele é um ouvinte cretino. Ele é, né? Acho que é disfarçado. A próxima pergunta não é bem uma pergunta. Ela vem de Fabrício Silva Fernandes, que é aí do Rio de Janeiro também. É mais um pedido. Ele quer mais gameplays com a galera reunida. Ah, foda reunir a galera, né, no caso. Sim. E ele quer o passaporte do perigo. Porque foda-se. Ó, vou fazer uma promessa mais vazia do que ninguém, tá? Do que todos. Porque todas somadas. Eu pretendo comprar um computador ano que vem. Provavelmente eu vou conseguir fazer um setup bom pra streamar. E aí eu streamo pra você. E pra vocês, no caso. Nice. Olha aí. Uma promessa vazia, porém com conteúdo, com contexto. É, cheio de contexto. Aí a paraguaia pergunta quando eu vou para o Rio. Eu respondi para ela que só vou provavelmente ano que vem. Pedro Henrique Nunes, o nosso caro ouvinte, ele pergunta: qual o melhor sentimento que representa a Coca-Cola Vanilla? Cara, sabe quando você tá ganhando um muito bom? E aí, tipo, se dá uma gozada que não é que parece que tem um pouco mais. Você põe um pouquinho mais de carga. Aquele Snowflakes, tá ligado? Sabe quando vem o brother do Snowflakes e fala assim: ok, um pouco mais. Parece que ela vai um pouco além, assim. Então, é tipo Coca-Cola Vanilla. Que é tipo, uma Coca-Cola normal, que é bom pra caralho. Só que no finalzinho vem aquela porra daquele gosto de felicidade, sabe qual é? Porque o finalzinho da Coca Baunilha é muito melhor do que ela toda, praticamente. Sim, é sensacional. Então, é uma sensação indescrível. Eita, que bonito, indescritível. Mas eu não devo, em hipótese alguma, aconselhar a minha irmã a porra do meu sobrinho. Cara, o doente de um brother que é conhecido meu chamou a filha de ela. Nunca faça ela. Não fala isso com essa filha. Nunca faça isso com essa filha. Porque aí você sempre acha que tá falando dela, tá vendo? Sim. Ela é agora é muito complexo. Você não se chama filha de ela. A não ser que, sei lá, que você seja americano, vai morar nos Estados Unidos, você só. É, tipo, ela é do Fitzgerald, passa. É, aí passa. Mas caso contrário, não faça isso. Agora eu tenho aqui alguns nomes que você não deve colocar em um filho ou uma filha, logicamente, porque eu trabalho com isso, eu vejo nomes horríveis todo dia. Então vamos apenas com quatro. O primeiro nome que você não pode colocar num rebento é Xixi Pujones Rebeque. Veja bem, antes que você pergunte, isso veio de uma criatura haitiana que baixou lá no setor hoje. Outro nome que você não deve colocar é Calaúzi com dois E's. Veja bem, Calaúzi com dois E's e um I no final. E por fim, as reinvenções de cunho duvidoso e Dalbrinda e Giovanelda. Cara, eu não sei o que se passa na cabeça dessa porra dessa gente, cara. Não, se isso te serve de consolo, todas as duas já tinham mais de 70. Não me serve de consolo. Não serve. Um beijo ou um queijo? Pergunta a GG. Bom, a resposta é bem simples, cara. Depende do beijo e depende do queijo, né? Uhum. Se for uns queijo minas nervoso. Se for um beijo do ninja inimigo e um queijo, sei lá, emmental, que eu não gosto. Nossa, emmental? Não sei, aí fica difícil, né? Acho que eu prefiro o beijo do ninja inimigo, emmental. Aquele fedor é brabo. Eu tenho uns determinados queijos que eu tenho viadagem. Tipo, eu não gosto muito daquele branco todo esquisito, brie. Brie. Eu gosto de gorgonzola, mas eu não gosto de roquefort. Não sei o que, não me pergunta, só aceita. Não, roquefort parece pé. O gorgonzola é meio pé também, mas eu gosto do gorgonzola. Não, mas o gorgonzola é mais pé pelo cheiro. O dia que o roquefort parece um pé é por causa daquela casca esquisita. É, bom, enfim, foda-se. Depende do beijo, depende do queijo. Eu imagino um calcanharzão. Dos animes derivados de CDZ, Samurai Warriors ou Shurato? Eles são derivados de CDZ? Ou só do Brasil, né? Basicamente, né? Eu não ligo. Pra mim, botar tudo na mesma panela e joga no lixo. Não, todo mundo sabe que eu gosto de Shurato, então fica sendo essa aí. Recitem o poema do Kumi sem rir. Qual o poema do Kumi? Não sei, ela vai fazer Google, é isso? É o jeito, né? Vamos lá. Aí cada um faz uma frase, vamos lá. Puta que o pariu, GG. Poema do Kumi. Ah, tá. Achei. É esse primeiro aqui. Tá bom. Vamos pros estrofes, então, vai. No cume daquela serra, plantei uma roseira. O mato no cume cresce, a rosa no cume cheira. Que coisa, não? Quando cai a chuva fria, gotas no cume caem. Lagartos no cume entram, abelhas no cume saem. Mas se cai chuva grossa, a água no cume desce. O orvalho no cume brilha, a floresta no cume cresce. Depois que a chuva cessa, ao cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. É, esse desafio foi fácil. Vamos lá. Eu só ri depois. Não, você é o fraco. Não, eu só ri depois, depois que fez. Nem é pelo poema, é só por aquele sentimento de eu venci. Luiz Henrique diz: olha de programa sobre ser dezembro, eu prefiro que a parte 2 nunca saia ao ter que escutar algo sobre Kingdom Hearts. Tipo, okay. Fala alguma coisa sobre Kingdom Hearts na segunda parte? Tá bom, não. Então. Dag, uma novela dos anos 90 que poderia virar um remake. Agora sim, uma pergunta. Nenhuma. Eu particularmente não gosto de remakes, mas se eu fosse ver um prometendo que ninguém ia mudar muita coisa na trama, eu ia querer ver Roda de Fogo. Uhum. Só pra ver o boneco do Tarcísio Meira matando a metade da novela de novo. Na escala de Fausto, como é que você está hoje? É. 8, número 8 na escala Fausto. Acho que eu diria o 4. Caralho, olha esse doente aqui. Quais são as suas opiniões sobre esse recente movimento de ataque da Nintendo contra a instituição da família brasileira? Seria o novo console da Nintendo uma mensagem de apoio à troca de casais, à magia do swing e ao sexo sem fim? Espero que sim. Esta mensagem estaria sendo transmitida através do lançamento de um console novo com o intuito de deturpar a imagem familiar do videogame e retirá-lo do seu papel central no processo de formação dos jovens? Espero que sim também. Seria o novo console da Nintendo uma entrada para jovens para uma vida de foda versátil, de casais se pegando de um jeito bem quente, de deliciosos e intensos amores casuais com duas ou mais pessoas safadas? Espero que sim. Saberemos se uma pessoa é um nintendista se eles voluntariamente deixarem alguém fazer amor gostoso com seus cônjuges. A gente já sabe disso, né? Até aí. Nintendista tem tem propensões ao swing. Isso era pra ser uma brincadeira com o nome Nintendo Swing? Provavelmente. Ou Swift, ou Shift, ou Swing, Switch, Swift, Shift, tá tudo aí. Nintendista tem propensão aí pros outros lados. Tá aí. Olha que coincidência, ele queria que eu lesse e eu de fato li. Olha aí, as coisas se encaixam. Não que eu tinha obedecido ele, foi só coincidência. O Felipe Vacelar nos pergunta: o episódio Cavaleiro Zodíaco significou o início do projeto Download? Não, menino, vai lá, dá de mamar pra sua filha. Vale a pena assistir a Kiba Ranger? Não, não sei o que é, mas não. Tem nome de coisa otaku. Um colega se lembrou dele após ver o Kamen Rider X-Aids. Sem nem saber, você já falou exatamente como a gente chama a série. Mas é só ver como escreve. Mas como ele disse que nunca assistiu, queria saber se a zoeira vale a pena. Não, não vale. A primeira temporada é muito boa pra desconstruir o gênero inteiro, então eu recomendo. Nossa, que bosta, otaku. Não, não é tão otaku. É só pra pegar o troço e fuder. É uma paródia que estraga as amizades. Tanto que no Japão, uma das narrações que davam é: não deixe suas crianças verem. Nossa, que coito anal. Coito não, isso não é uma coisa ruim. Depende do coito, depende do ânus. É o filho de Marisa, Danguinha, volta! Já voltou, vai lá olhar. Baixa lá. Você pode ficar ouvindo todos os episódios em loop. Quantos episódios tem? Não dá um por ano, não, né? Dá 104, mas eu acho. Pelo menos um por semana no ano dá, né? Dá sobra um tanto. Como me torno Denner Assunção diz: como me torno... Não chama sua criança de Denner, by the way. Vou isso na lista lá. Como me torno ser mais poderosamente absurdo de forte? Malha todo dia. Esteroides. Malha todo dia, esteroides e whey protein pra caralho. É aquelas porra que tem testosterona que tu fica tudo ligadão, tá ligado? Quer dar porrada nas pessoas. Ele é bom. Fica louco. O nosso amigo já Renan Casual pergunta: o comunismo vencerá? Sim, vencerá. Isso é triste, mas é verdade. Já venceu, na real. Está vencendo. Já venceu. Como diz meu pai, tem vencido. Então, se olhar pra ocupação nas escolas, que você vai ver. Deixa eu ver, a próxima pergunta vem de Lucas Coquenão, aquele advogado sujo. Não, porque não é uma pergunta. Pulou o cara sendo idiota, querido. É o Lucas Coquenão, aquele advogado sujo, nos pergunta: como faz para destruir as oligarquias? Cara, primeiro você tem que se fingir que você tá dentro do sistema, se tornar um dos funcionários do sistema, dos agentes do sistema, e aí você destrói o sistema de dentro pra fora, né, Dai? Isso que a gente aprende. Sim. Faça como eu faço. Isso. Vejamos, ele também pergunta: nos vai ter cast da From Software? Não, talvez. Não. Daigo, qual o... falsa esperança. Haver Mirmo pergunta: qual o museu dos seus sonhos e de qual franquia seria? Fiz a pergunta. Ah. Até gozou pra fazer a porra da pergunta. Bom, eu não tenho exatamente um museu dos sonhos. Tem séries que eu gostaria de ver no formato. Eu tenho um museu dos sonhos. É quando terminar todos os museus do mundo. Nunca mais assistir. Sabe que isso vai acontecer, cara. Não sei, mas eu quero. É minha utopia, meu sonho. Deixa meu sonho. É tipo Mega Man, cara. Deixa meu sonho em paz, Dago. Não entra no meu sonho. Vamos começar a fazer fangame, que é o que aconteceu com o Mega Man. Quando você começa a fazer fangame oficial, é que a quadra tá derrotada, né? Não, o fangame oficial foi só um, né? Foi o Mega Man vs Street Fighter, que é um bom Mega Man, aliás. Meu Deus. Agora, outras franquias que eu gostaria de ver como Musou. Super Sentai é uma. Capitão direito, porque tem como. E por que não um troço da DC? Marvel não, porque tem boneco demais ali, não ia prestar. Prefiro DC, DC é mais legal. Apesar de que um Superman Musou, eu ia exigir que todo mundo tivesse pelo menos alguma coisa de Kryptonita pra justificar. Cara, mas já tem Batman Musou, chama Batman qualquer bosta, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham foda-se. Vegetão Musou. É Musou, tem um monte de boneco te ataca e você bate nos bonecos, é isso. Ah, sei lá, os times. Musou. Mesmo porque, pelo menos é, já tem Asa Noturna, então já tá aqui alguma coisa que eu quero. Nós vamos para a próxima! Gostei da pergunta do Ravernimo, Douglas. Gostaria de saber também. Quais franquias você acha que renderam Musou excelente? Não responda, por favor. Já disse. Por que ele perguntou a mesma coisa de novo? Vai tomar no seu cu, Léo Sanches. Léo Sanches. Aí o advogado sujo retorna com a frase gráfico não importa. É uma frase merda? Eu não sei, cara. É uma merda, essa frase é uma merda. É, pro jeito que ela tá montada. Pode merda. Falar, o gráfico não é a coisa que mais importa, mas o gráfico sempre importa. Você pode dizer, sim, e também tem que ser pelo menos apresentado. E o gráfico, ele tem duas conotações diferentes aí. Você pode falar o gráfico como em a tecnologia gráfica, que é tipo, basicamente a quantidade de polígonos que tem no seu desenho. Polígonos. Ou você pode falar gráfico como um estilo gráfico, uma estética, e aí sim importa. Talvez o gráfico como tecnologia não importe tanto, mas minha irmã, você tá falando merda, que importa. Ele só é pouco importante em relação a outros fatores, mas. Sim. No sentido em que gráfico importa, não necessariamente em relação à capacidade, mas ao menos na questão de beleza estética e agradar aos olhos, tem que ser apresentado. Sim, tem que ser. Você não pode ser feio pra caralho. Gráfico feio pra caralho afasta o povo. É foda, mas afasta o povo. Você pode ter um gameplay fodíssimo, mas se você tiver um gráfico muito chumbado, isso é meio óbvio. Ninguém vai jogar essa bosta. É muito simples. O Léo Sanches de novo com... Algum de vocês já saiu com uma mulher e descobriu que ela só estava interessada em usar o seu nariz como objeto de prazer sexual? Várias vezes. Sim, ó... Diversão na vez. Amigos, principalmente Daigo, nosso amigo mestre ancião das montanhas de Minas Gerais. Me ajude. Eu, quando era criança, adorava Cavaleiros do Zodíaco, adorava assistir a série, comprava a revista Herói, ao qual você já fez parte, e lia só as matérias de Cavaleiros do Zodíaco e vivia aquele mundo. Mas eu nunca, enquanto criança, tive experiências de jogos e diversão com os Gentlemen of the Zodiac. E eu queria saber, você, com toda essa sua experiência carregadíssima de vida, conseguiu ter esse contato quando criança? Não, naquela época não. Eu até tinha o Nintendinho, mas a pirataria não nos serviu a esse ponto de trazer nem a versão francesa que teve, nem a versão japonesa original do RPGzinho da Bandai, aquela fofura, o Gon no Densetsu, que era tipo um RPGzinho de ação. Pensa no Zelda 2, o Zelda Adventure mais horrível. Eu joguei isso. Tinha numa fita minha do meu Turbo Game, uma fita de 100 jogos, mas eu não fazia ideia do que era. Até que um belo dia, quando passou desenhando a televisão, eu falei, ih, caralho! E aí eu sabia que era aquele jogo imundo que eu nunca jogava, porque era todo em japonês. E era você um não sabia o que tinha que fazer. Eu não fazia ideia, Eu já nem tinha mais Turbo Game na época. Caraca, é um jogo, eu tô vendo aqui um jogo de muito textão. É um jogo que meio pra ser de ação, só que tem muito textão. Parece Facebook. Não, quando a ação começa, ela não para, mas... Parece aquele Capitão Tsubasa. Parece aquele Capitão Tsubasa, é isso mesmo. Esse Ogun Densetsu, ele tem umas 15 versões. Ele tem uma versão que não é tão antiga em relação a essas aí, obviamente, né, que são de 80 e pouco. Uma versão de 2000 e pouquinho já, do Wonder Foda-se, que dá pra pular direitinho. Essa é legalzinha. Assim, o original, pra sua época, enfim, é um jogo aí, né, mas dá pra jogar. É jogável. É bem, sei lá, eu tenho sentimentos mistos. Sim, a primeira fase você pode ir da Casa da Marina, ou até a Mansão da Saori, ou até o Orfanato. Peraí, nesse jogo aqui sua primeira missão é meter a porrada na Marina? Não, a Casa da Marina, aquele lugar onde o Senha morava. Não, tá, porque eu tô vendo vídeo aqui. Você acabou de nocautear a Marina Outcold aqui, sim, meteoro. Ninguém assistiu, né? A sua primeira luta, como é que chama? O seu tutorial da porrada na Marina. Entendi, isso aí, galera. Anos 80. Tamo lá. É isso aí, né? Tamo junto. Quem nunca? Esse jogo era muito sinistro, cara, porque ele deu um ataque e derrubou o Shiryu. Ele deu um ataque e derrubou o Hyoga. Agora ele vai dar um ataque e vai derrubar o Shun. Ah, mas esse é porque ele findou antes. Mas você falou assim, ah, porque ele levou o Shiryu com um golpe. Antes ele tivesse levado o Shiryu com um golpe do que o plano dele fosse enfiar a cara no escudo até ficar nocauteado para o Shiryu contorcer o braço de uma forma desumana e se socar no próprio escudo. Quando que é isso? Senhor, calha sua boca. Senhor, calha sua boca, que essa é uma das melhores cenas do desenho da história, tá? Ele é uma prova de elasticidade humana e aquilo ali era uma figura. Era uma figura. Aquilo era uma figura de quatro cromos do álbum de figurinhas. Verdade. Uhum. Tá, o senhor, lave a sua boca suja pra falar daquela cena. Maravilhosa, por sinal. Cara, é muito Mas enfim, dessas três localidades você pode seguir no começo do jogo: a mansão da Saori, pra falar Goma com Tatsumi ou com a própria. Ou a casa dos órfãos, pra você aumentar o life do Seiya. É, tipo, os desejos de boa sorte dos moleques e tal. Ou a Guerra Galáctica, quando você vai começar a porrar. Vem um monte de soldadinho peão do santuário, fica correndo de um lado pro outro, colando em você, arrancando seu life todo. Porque eles não te batem, eles não te socam. Eles colam em você. Aí se você ficar grindando, matando vários, você já chega na Guerra Galáctica sinistro. Você não vai ter outra escolha, na verdade. Você tem que jogar com... Você só pode jogar com Seiya nesse ponto. Aí você já come todo mundo Meteoro. Sim, você joga com os outros quatro. O Ikki fica de fora. Ele te salva duas vezes no jogo, mas você não joga com ele. Por quê? Ou então, ele não é ficável mais pra frente, assim? Não, que deu zero, Mega Man. Ah, ok. Entendi. Eu tô vendo o vídeo aqui. Você enfrenta ele quando a Guerra Galáctica acaba. Com 8 minutos de jogo, tu já tá sentando a porrada nos Cavaleiros Negros. Caralho. Aliás, porra, a luta dura uma porrada. Quem acertar o primeiro golpe na luta acaba, pô. É, porque ele jogou sinistro. O cara deve ter dado uma pré-grindada. Olha, já bateu no Shiryu, vai bater no Hyoga agora, porra. É, não é tão difícil esse começo, não. Agora os Cavaleiros de Ouro te exigem uma grindada meio grande. É bem assim que eu me lembro, porra, olha lá. Hyoga tomou um tapa na cara e caiu pra trás, cara. Eu me lembro do Seiya apanhar bem mais, hein. Eu lembro que o Hyoga, ele tinha um poder. Ele tinha um poder ali que ele fazia uma pose de tão sinistro que ele podia comentar todos os golpes das pessoas. E enquanto ele não entrava no ringue, ele parecia ser o mais forte de todos. Ah, mas ele é o tirador de onda da galera. Ele ficava de olho fechado. Nessa fase aí, nessa primeira... Não sei se é uma primeira temporada, um primeiro arco. Nessa primeira zona aí que o Nego fez, tem vários golpes dele, vários poderes que nunca mais apareceram na história. Trovão Aurora. Não, aquela porra daquele... Não, Trovão Aurora começa a usar depois. É. Ele tem uma maneira de rastrear as pessoas, porque sim, sacou? E ele tá lá no alto do prédio, cadê os Cavaleiros Negros? E tamo lá. E tem o gelinho ao redor dele e tá? tal. Não, peraí, galera, eu tô procurando a galera aqui. Já isso, ele, ele criava uma nevasca e os flocos de neve estendiam os sentidos dele. Isso. Ele conseguia rastrear a galera. Ele era muito Faz simples. Todo o final sentido do, isso, o final do terceiro episódio, inclusive, é aquela... É uma belíssima figurinha do álbum, de seis cromos, que é o Seiya, o Shiryu e o dragão, que é assim, tipo, quem vai enfrentar quem agora? Olha aqui os três fodões aqui, não sei o quê. E o Hyoga, ele não só era comentarista das lutas, ele comentava as lutas de braço cruzado e olho fechado. Sim. Ele ficava de olho fechado. Ah, o Seiya usou o cosmo dele pra desferir o golpe contra não, o dragão. Ele falou assim, na verdade não foi um chute, foram 100 chutes numa velocidade que o olho normal não pôde acompanhar. E o Shun era meio que orelha nessas cenas. O Shun ficava, nossa, você enxerga muito bem, Hyoga. E os merdões lá tentando falar. Qual o comentário? De todos os lados da nebulosa, o de cima é o mais forte. O de cima é o mais forte. Não, e o Shun era a sensação team, hein? Diga-se de passagem entre o Que entre team, o povo, né? O cara subia. Os menininhos, de todo mundo, né? Ele tinha grouping. Isso porque ele tinha aquele cabelo tosco, aquele mullet dele. Todo personagem andrógeno faz muito sucesso com mulher nos desenhos japoneses, né, cara? Não é nos desenhos, é no Japão. No Japão, o padrão de beleza feminino japonês é o cara andrógeno. Você pode pegar qualquer anime, shoujo, qualquer dorama, qualquer coisa, o cara que faz sucesso é o cara andrógeno, não é o cara que é fortão. E se ele for fortão e andrógeno? Não, é porque normalmente... Eu tava vendo... Teve algum lugar que eu ouvi que falaram isso. Que o cara que é fortão normalmente é homossexual no Japão. Que os homens que fazem sexo com mulher, os caras andrógenos magrinhos. Eu já vi isso também. É. Ou seja, por isso que o Zangief na versão dos Jap é viado. Tá falando que o Hokuto no Ken é coisa de boiola, isso. Tô tudo errado. Japonês, e sim. É. O Cassius, então, o era o representante, né? O Goku é boiola. Todo mundo é boiola. Todo mundo é isso aí, boiola. É isso mesmo. Negando todo o movimento Shonen Maromba dos anos 80. 80 pra isso. Todo o movimento aí iniciado com o Hokuto no Ken tá certo, é isso mesmo. Isso é pra negar o que é bom e ficar botando essas porra de fanservice de queijo e Reinvest Girl, não sei o que. Vamos se ver. Tem uma coisa que me deixou muito curioso quando era criança, que é, eu via Cavaleiro Zodíaco e achava o cenário perfeito pra fazer um jogo de aventura. Você podia escolher lá o personagem que você queria, vai da esquerda pra direita andando, sai de scroller lá, dá o soco, vai acumulando barra de especial, dá o especial e vai, tipo, eu imaginava muito um jogo beat'em up, tipo o jogo dos Power Rangers, que até metade da fase você tava destransformado e a outra metade você tava transformado. Eu pensava na mesma coisa, só com armadura. Eu falava, cara, isso é genial, o negro não faz, porque o negro é muito burro, não sei o quê. Não fizeram porque Cavaleiros do Zodíaco, infelizmente, não fez esse sucesso todo que a gente teve aqui, né? Pois na vida. É muito triste isso. E eu demorei muito pra pensar isso. Só depois de adulto eu cheguei à conclusão que a gente não tinha jogos de Cavaleiros do Zodíaco porque, a não ser que fosse no início dos anos 90 e a Tectoy fizesse a adaptação de Wonder Boys chamado Cavaleiros do Zodíaco. Ou tivesse saído pra Atari, né? Tipo aquele Gundam que saiu aqui como Jaspion. Uhum. Hot Scramble, né? E o fato de Cavaleiros do Zodíaco não ter feito tanto sucesso na época acabou não trazendo esses jogos pro Ocidente. Então muitos dos jogos orientais a gente tinha lá no Japão e foda-se, e a gente não tinha. Isso eu acho também que é pelo seguinte, se fosse um cenário um pouco diferente, por exemplo, se esses jogos todos de Nintendinho, de Game Boy, tivessem sido jogos de Mega Drive, teriam saído aqui, com certeza. Provavelmente. Porque Tectoy. Uhum. Porque a Tectoy é foda. E só por isso. Mas... A Tectoy correu atrás até do Rock Show de Mega pra lançar, pô. A Tectoy é sinistra, mano. Mas como era um jogo de Nintendo e foda-se gradiente, que era vender geladeira, foda-se, compra minha geladeira, cala a boca. aí não teve nada disso aqui. E porque também tem isso, né? Infelizmente, Cavaleiros do Zodíaco não fez tanto sucesso assim no Japão, ou não fez tanto quanto, sei lá, por exemplo, o Dragon Ball fez. Só lembrar que Cavaleiros não teve nenhum mangá inteiro adaptado, né? A tempo. Tudo bem que enquanto a saga de Hades estava sendo feita no mangá, o anime já tava correndo, não sei o quê, e aí terminou o anime. Mas depois terminou a saga de Hades e não terminaram o anime também. E só foi acontecer isso em 2003. Então, essa marca aí, essa mancha de não ter sido esse sucesso todo numa época em que a concorrência realmente era braba, pesa, né? Mas vamos pensar... São poucos jogos até, inclusive. Vamos pensar para um outro lado. Hoje em dia, eu vejo Cavaleiros do Zodíaco lançarem bastante jogos. Você tem aí... Sai tudo de Cavaleiros. Desde que a saga de Hades em anime... Desculpa te interromper, mas desde que a saga de Hades em anime saiu em 2003, quase todo ano, eu acho que uns dois anos... Esse ano, 2016... Não sei. Eu acho que não vi nada ainda. E deve ter tirado um ano aí no meio do caminho que não vi nada. Lançamento alguma coisa Zodíaco? Em alguma coisa. Vai sair agora. Vai sair o quê? Uma série de Cavaleiras do Zodíaco. É um paralelo do que... Quantos anos os caras jogavam? Não. Eu tô falando de tudo. Parem de falar que o Lupe é um retardado, tá? Poxa. Parem de falar que o Lupe é retardado. Não, retardado você também. Todos somos aqui. Mas ele não tá sozinho, não. Mas o negócio o é que todo é especial. Todo ano sai alguma coisa em alguma mídia. Eu tinha entendido isso, cara. Saiu alguma coisa em alguma mídia. Mas é óbvio, se saísse um jogo todo ano, tinha 13 jogos novos de Cavaleiros que a gente enfiou no rabo, né? Que ninguém viu. Mas o meu problema é, quando eu era criança, eu não via jogos de Cavaleiros do Zodíaco. Porque hoje em dia eu vejo em todas as esquinas. Sim. Você tá dizendo que foi a popularização que a saga de Hades deu pra série que possibilitou essa onda de jogos? Não, claro que não. É claro que não é muito pedante, né? Porque claro que não, seu cu. Eu acho que tem certa relevância, sim, porque ele meio que trouxe Cavaleiros de volta pra, sabe, pro... Uma outra geração. Também. Uma geração. Ele fez Cavaleiros ser relevante de novo, né? Que tava esquecido até então. Eu acho que pode ser isso, mas eu acho que pode ser também um momento de internacionalização da marca, em que fica evidente que você, a Bandai, pode fazer o produto, e é muito fácil você fazer o produto japonês e jogar pra ser consumido pelo europeu e pelo latino-americano, que é o público que complementa. Aqui também, pô. O último jogo foi dublado, Daigo. Dublaram o jogo em português. A América Latina consome muito jogo de anime. Brasil, México e Holanda. Foi Itália e França, parceiro. Com certeza, sim. Mas a América Latina consome muito mercado de anime em jogos. Mas é pelo seguinte, esse mercado Brasil, México e Rola, que era o mercado que até a geração do PlayStation 2, etc., era um mercado nebuloso, na seguinte, do Play 3 e do 360, ela se torna uma região relevante, com números menos relevantes. Porque não tem tanta pirataria, né? Que não tem mais tanta pirataria quanto teve outrora. E que você consegue vislumbrar um investimento nessa região. E também é o ponto, século XXI, já, 2005, não sei o que, é o ponto em que essas empresas japonesas começam a ter alguma representatividade na região. Tem um escritório da Bandai que representa os interesses da Bandai Namco, tem em São Paulo. Os caras têm uma representação. É, na verdade, tem um cara, né? É, um cara. Mas é uma representação. Tem uma empresa que representa a Bandai aqui, né? Eu não quis explanar que é um cara só, mas eu queria agradecer então, ele porque... Desculpa aí, dá uma editada aí, então, depois. Empresa que representa a Bandai. Abraço, Léo, abraço. É, tem empresa que representa a Bandai, tem a... Esqueci o nome da empresa, FD. Mas... FD Comunicação. Comunicação. FDP. É, FDP não. Para de zoar os outros, cara. Pô, você pega mal o som. Ainda você é surdo. Sempre que você escutar alguma coisa, eu duvido que você escutou, cara. Porque você escuta muito mal, sabe? Mas aí tem essa coisa. A Bandai tem uma representação aqui, assim como a Capcom hoje também tem, etc. E isso fomenta também você poder ver esses mercados mais de perto. E se eu lançar um jogo de Cavaleiros do Zodíaco agora pra PlayStation 3, eu vou vender no Brasil? Vai vender no Brasil. Tá, e se eu lançar um terceiro jogo, eu vou poder dublar em português que vai vender no Brasil? Pode dublar em português. Vale a pena você investir nisso. Eu lembro que... Demoramos pra conseguir, já era pra ter demorado. Exato, a gente demorou. Eu lembro que quando saiu aquele... Como é que é? Alma dos Soldados? Não lembro. Esse é o dublado. Alma dos Soldados é o dublado. Não, então foi quando saiu Brave Soldier. Qual foi que veio primeiro? Foi o do Santuário, Batalha do Santuário. Isso, não. Depois do Santuário veio outro. Tem dois de luta seguidos. Tem esse último, Almas dos Soldados, e o outro que tem nome... Todos têm nome parecido. Ah, tá. Alma dos Soldados e Bravos Soldados são dois diferentes, é isso? Ah, é. Tem Alma dos Soldados e Bravos Soldados. O Almas dos Soldados não tinha dublagem com os... Não, primeiro não, mas foi quase. Mas eu lembro que os caras queriam muito colocar aqui porque eles sabem que Cavaleiros faz muito sucesso e a dublagem daqui é muito icônica, sabe? Sim. E aí quando saiu Bravos Soldados, batata, eles colocaram finalmente, porque a galera pediu. Não rolou, claro, por uma questão de grana e não rolou por uma questão de prazo também. Eu lembro que o prazo tava super apertado. Tava meio apertado? É. E tudo que é Cavaleiros, quando chega no Brasil, vai pra do Brasil, né? E o do Brasil é um estúdio mega. Recebe muito volume de coisa pra fazer. Então quando eles fazem Cavaleiros, eles realmente param tudo. E ali não deu. Foi um prazo que foi impossível de fazer. Foi brinco. Até chamar todo mundo. E tem o seguinte também, mesmo esse de Musou, etc., os que não foram dublados, eles foram localizados de alguma forma. Eles foram traduzidos. Ah, sim. Esse aí teve legenda, eu acho, né? Sim, todos tiveram legenda aqui. Salvo engano, é a Sínteses que faz as legendas, porque Bandai é a cliente deles. Então, se Cavaleiros não foi por acaso... Até o de PlayStation 2 era legendado, não era, se não me engano? Ah, eu não lembro. Acho que não, Um deles, só no máximo, se foi. Acho que não. Do PlayStation 2 não era legendado? Como assim? Não, acho que não. Eu tô ficando louca, então, peraí. Acho que tinha legenda em inglês, mas em português não, localizado não. Uhum. Acho também. O que é muito engraçado, fazendo um paralelo com algumas coisas que eu vejo hoje. Quando a gente tem jogos trazendo aqui de Cavaleiros do Zodíaco, quando a gente tem coisas novas de Cavaleiros do Zodíaco, elas são amplamente consumidas, né? A gente vende bem aqui no Brasil os jogos de Cavaleiros do Zodíaco. Eu conheço 1 trilhão de pessoas que jogou aquele Musou de Cavaleiros do Zodíaco que lançou aqui. Lançou dublado e lançou escrito Cavaleiros do Zodíaco. Se não me engano. Então lançou dublado. Dublado não, só legendado. Porra! Podia ter lançado dublado. Mas. É, tá bêbado ainda. Vou mandar a conta pra você. Você tá bêbado? É, faz aí. Mas vendeu pra caralho. Não sei se vendeu pra caralho. Também não sei, cara. Porque. Isso é sempre bem. Não tem como saber. É bem relativo. Mas. Sim, do Santuário do PlayStation 3 era legendado sim. Tinha abertura em PTBR ainda. Tá na cara de vocês. Do PlayStation 3? Do PlayStation 3, sim, já. Mas eu tô falando do PlayStation 2? Não, mas você falou PlayStation 3, já. Não, eu falei PlayStation 3? Falou. Mas falou 3. Falou PlayStation 3. Mas... Tudo bem, gente. Ai, olha só. Deus. Vocês estão... Tá todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Estou falando do Musou, tá. Do PlayStation... Não, mas olha só. Mas você tá... Que ficou indo popular aqui no Brasil e que 1 a cada 3 pessoas que eu conheço tem a porra desse jogo. Caralho, que especial. O rei dos dados. Instituto Ninja, foda-se. Uma galera tem. Pra consumir a marca, o Brasil tem. Acho que ficou provado, inclusive, aí agora, depois de algumas tentativas, né, de trazer produtos que não viraram muito. Nos últimos anos, o que a gente conseguiu levantar de bons números foram um filme, né, que teve uma audiência legal aqui no Brasil. Passou até no cinema. Exato. E agora o Soul of Gold, que os números foram... Soul of Gold é aquele anime que eu perguntei se era bom e todo mundo falou que era uma merda, eu falei ok. Eu não terminei de assistir, mas são poucos episódios e tal. O Ilapso deu o melhor argumento do mundo, ele falou, nos 3 primeiros segundos de abertura aparece o Ayori correndo que nem o Naruto. Ah não, Ayori é o bom. Saiba que é uma merda. Não, mas eles sempre correram que nem Naruto, gente, sempre. Não, os Cavaleiros de Ouro são a respeito. Pode ver Soldier Dream, hein? Vê Soldier Dream que a galera já começa... Mas olha só, a abertura eles correm que nem Naruto antes de Naruto. Sim, gente. É, corrida Naruto é só um termo genérico, é tipo falar Bombril. Nação Naruteira. Beijo. Nação Naruteira. Quando toca Haruka Kanata, Nação Naruteira explode. Olha só, em Soldier Dream eles correm igual o Ninjinha, animação anos 60 pra economizar frame. Mas eles são cavaleiros de bronze, eles são de moleques. Eles são uns imbecis. Quando você tem um anime sobre os Cavaleiros de Ouro e a primeira cena é o Ayori. O Ayori não tá com o braço pra trás nas primeiras cenas. É que a Toei é tão porca que ela não sabe mais desenhar um cara com o braço pra trás. Ela desenha só um cara de braço aberto. Fica tipo o Frikazoide correndo. É isso que tem. É porque a primeira, as aberturas do Soul of Gold são revisitações do Soldier Dream. Os caras correndo e a forma como os guerreiros deuses de Asgard aparecem na tela. Tudo, até pra... Fala que é homenagem pra falar que eu não tinha criatividade pra fazer outra coisa, então eu fiz igual o que já tinha antes e deu certo, tá ligado? Mas a primeira cena é isso, é o Ayori correndo de braço aberto. Ele não tá com o braço pra trás, ele tá com o braço aberto. Apenas com o braço aberto, sem imbecil. É, porque ele tá correndo pro abraço. Ele tá correndo pro abraço, Para pra mim. É o time, né? São os dois ali. Não, mas o mestre de correr de braço aberto aleatoriamente era o Yoga. O Yoga, ele parecia que ia voar às vezes. Pô, mas faz sentido, né? É o único... Mas é porque o Yoga tá de asa aberta. É. Tirando o Ikki, correr, né? Assim, você é vê um cisne correndo assim. Deixa eu escrever cisne running. Deixa eu ver como que... Eu nunca vi um cisne. Cara, mas meio cisne assim, corre assim, cara. Ele abre a asa e corre assim, casa aberta, cara. E acho que... A não ser que eu esteja confundindo. Eu já fui caçado por um cisne. Eu acho que é regra geral, o cisne ataca diretamente sua genitália com o bico, sim, inclusive, né? Que bizarro. Isso é ganso, não é cisne. É tudo ali, vai. Um cromossomo ou dois de diferença. Primeira correção que o Google já me fez. É cisne, não é cisnei, tá? Ok, eu falei, puta, sacanagem. Tu tá de sacanagem, meu irmão. É isso, era pra tu ter aprendido com 8 anos, cara, na época de Cavaleiros. Que era quando se errava isso. Aí o cisne, aí sempre tinha professora, não é cisne, é cisne. E aí tem esse cisne que eu mandei pra vocês, que ele tá correndo sobre a água muito ninjamente. De... Caraca. E a abertura de Soul of Gold tem esse momento aí também de família bonito aí, que são os namorados brigando, o Camus e o Milo. Cara, tem uma Atena pro Ayori na abertura, é isso mesmo? Não, é uma tipo uma terceira irmã da Hilda lá. Nossa. Ah, tá, que é a namoradinha não, ela do Ayori. É a irmã da Hilda, ela é tipo uma mulher lá que o Odin toma. É uma genérica lá. É pra ele trair a Marin de alguma forma. A gente teve uma popularização dos jogos recentes, e eu lembro que desde o PlayStation 2 eu já comecei a ver alguns jogos bem legais. A gente se reunia na casa do Comandante Cobra pra jogar. O primeiro grande jogo de Cavaleiros do Zodíaco que eu vi foi um jogo de luta do PlayStation 2, que a gente se reunia na casa do Comandante Cobra pra jogar, e o Mestre Splinter arrancou a porra da espuma do controle, porque ele girava aquela merda como se fosse o Siririca Mestre. Olha, isso é escroto, cara. Essa porra começou com a onda da Bandai fazer esses jogos de anime que destroem controle. Quem é pai dessa merda aí é Mario Party, né? Mas beleza. Eu me lembro disso. Vamos com calma. Eu me lembro do controle sendo assassinado. Esses jogos de anime de fuder controle começou com o Cavaleiro Zodíaco. Aí veio os Naruto, a coisa fixou, que ajudou, né? Ajudou a fixar porque era Naruto. Tinha o Dragon Ball, já também, o Budokai. Mas a Capcom não tinha feito algum Marvel versus, algum Street Fighter versus que também tinha um lance desse antes? Não. Se você girar alavanca, só que você não sabe jogar. Marvel versus Capcom sempre você faz sequência, mas não fica lá apertando o botão. Eu não lembro, eu tinha alguma Zang coisa. Zangief você girava que nem o Mongoloide, talvez fosse. Não, então não sei. Tinha alguma coisa que a gente jogava quando era moleque que você ficava, Chicão, você ficava rodando que nem um retardado mental quebrando controle também, que eu não me lembro o que era. Naruto, não. Naruto também. Não me lembro não o que era. Era alguma coisa. Era antes disso. Era antes dessa porra toda existir. Dragon Ball Budokai, tem caixa Budokai. Possivelmente, é. Era uma coisa. Disputa, acho que era na disputa de. Isso. É verdade, os Budokai tinha do Kamehameha, né? Ficava qual que vencia qual, não era um negócio assim? É. Isso. Nossa, faz muito tempo. Se a gente tivesse, só morte disso aí. É exatamente isso. Faz muito tempo que eu joguei Budokai. Você levava o seu controle pra... chegamos a esse ponto, inclusive. Chegamos a esse Traga ponto. Pra ninguém controle. Quebrar o controle do coleguinha, né, cara? Porque sempre era, quebrava. Era o PS1 na época, e eu me lembro que a gente tinha acabado de arrumar, de alguma maneira, aquele adaptador pra quatro controles, né? PS2. Sim, PS2, que a gente jogava aquela porra, aquele X-Men lá. Já era o PS2? Era o PS2. Deve ser, então, enfim. Mas no PlayStation 2, eu comecei a ver esses jogos de luta que eram mais legais. Vocês jogaram essa porra desse jogo de luta do PlayStation 2? Eu nem lembro a porra do nome. Sim. Eu joguei. Era o do Santuário, né? O episódio do Santuário. É, eu não lembro o nome. Só as duas casas. Sanctuary Hand. Isso. Então, esse daí que eu tô falando, que era... Ele tinha até abertura em versão PTBR lá, com carinha do Ang. E tal. Era todo em português, mó bonitinho. Né? Acho que isso aí foi feito por piratinhas. Não, é oficial. Ô, GG, eu acho que tu comprou um brazuca do jogo. É. Exatamente, eu tô achando que tu comprou um bomba... Sem ser a bomba pet aí. Sem ser a bomba pet, faz tanto sentido. Foi legendado. Caraca. Aí, Campeonato Brasileiro, Cavaleiros. Cavaleiros do Zodíaco 96. Mas o lance de poder esse, controle dessa esse jogo forma? Saiu é porque esse jogo saiu é porque saíram dois, né? Teve esse capítulo Santuário, esse é de 2005. Uhum. E depois teve um capítulo de Hades também, pra Play 2. Era mais também, Poseidon que era o 2, né? Foi o episódio. Não, era, tinha o Hades também, que aí tinha o Radamantes, eu lembro. Era o Saint Seiya ou Hades, uma coisa assim, que a capa. A capa era até meio igual. É, era um Seiya no meio com metade de cavaleiro de Sarrada, tá vendo? Começou. E a diferença é que o Santuário era com as armaduras do desenho, né? Sim. E esse Hades já eram as armaduras oficiais do mundo, as canônicas. As do Ovo. Mas o lance é que esse aí de Hades era Hades da putaria, porque só tinha o Radamantes e no máximo os três juízes, não tinha mais nenhum dos espectros. Era bem safado. Mas é, mas é porque era aquele. Mas é porque era o Mekai Ren. Era o Mekai Ren, Daigo. E não eu tinha aparecido o Hades ainda. Tava realmente seguindo a lógica do. Era o capítulo do Santuário, não era? A cronologia do OVA. Era o capítulo do Santuário. É que por isso que o nome era o Hades. Porque se o nome fosse capítulo do Santuário, ia ficar. Porque o primeiro jogo já era capítulo do Santuário. Eu me lembro da capa disso aí. Ser exatamente isso. O Sanctuary Chapter. É, o primeiro sim. Aí esse do Hades era Sensei ou Hades. Ah, verdade. Se fosse Hades, capítulo Santuário, ia um tiro no pé, né? A capa dele tem um isso. Radamantes no fundo, e é o Seiya com o Seiya e os cavaleiros, e os três cavaleiros de ouro da exclamação de Atena de cada lado. Eu lembro que nesse jogo tinha o Shura, o Afrodite e o Saga com a armadura de... com a Sapuris, isso sim. Aí. E aí o único que tinha dos juízes era o Radamantes, porque era o único que aparecia na saga do Santuário, o resto só apareceu depois. Uma coisa que eu parei pra pensar agora, que eu percebi, é que a série, ela tenta ter uma história, tenta ser uma coisa mais elaborada antes das 12 casas. A partir das 12 casas, elas assumem que é um desenho de X1, em que todo mundo tem que ter um X1 com o seu inimiguinho, e assim será até o final. Você vai reclamar do roteiro mesmo? Você vai entrar nesse ponto? Tá de sacanagem, não, né? Essa... Agora você vai fazer... Teve uma semana pra fazer... Não, mas olha só, isso aí é uma coisa mais profunda, na verdade. Os mangás que saem na Shonen Jump, eles passam por um processo semanal de avaliação e de ranqueamento. E se você passa muito tempo mal ranqueado, você é cancelado. E o Yu Yu Hakusho ia ser cancelado. Por isso que deixou de ser. A solução foi virar X1. E virou um torneio. Foi virar Shonen clássico, porrada. E aí por isso que não foi cancelado. Por isso que você vê Yu Yu Hakusho no começo, é completamente diferente do que vira depois. Era uma historinha de detetive morto. E Cavaleiros do Zodíaco não passou por um processo exatamente semelhante de vir a ser cancelado, mas era muito mais fácil você ter popularidade alta sendo um mangá de X1, um mangá de lutinha. Fora que muitas coisas que a gente hoje lembra do anime, o anime tava fazendo firula, não sei o que, era pra demorar pra chegar nas 12 casas, porque o mangá começou no começo de 86, e o anime começou ainda no mesmo ano, em setembro, outubro, na verdade. Foi rapidão. Então teve alguns meses. Geralmente, o gargalo bom de você começar o anime hoje em dia é 2 anos depois. E aí a última trindade que eles tiveram lá, Naruto, Bleach e One Piece, na verdade na ordem contrária, né? One Piece, Naruto, Bleach. Começaram assim, foi 97, 99 pra um, 99, 2001 pra outro, e Bleach não sei as datas, porque não interessa. Mas dois anos é um tempo bom. E mesmo você tendo dois anos na frente do mangá, pô, dois anos de mangá pra poder fazer uma frente pro anime, é só ver aí o que acontece com o Naruto, né? Que tem cinco anos de filler direto e nada acontece. Então o anime, ele segue, o crime ocorre. Então o anime, ele segue essa linhagem meio de Tetócrates e o Cacete A4 por isso também. O mangá, ele é bem diretão, assim. Tem os Cavaleiros Negros, aí eu até hoje não lembro. Eu fui andar na praia hoje pensando nisso. Eu falei, cara, se eles tivessem ficado no Japão, nada disso teria acontecido. Tipo, eles foram pra Grécia pra mulher tomar um tiro no peito de bobeira, de fazer turismo. Mas que eles foram fazendo na Grécia mesmo? Eu não lembro. Acho que eles foram tirar satisfação. Vamos lá. Esse Temer, filho da puta aí. É isso mesmo. Foi tipo isso. A Dilma e os cavaleiros foram lá e falaram, ô Temer, acabou essa palhaçada aí. Aí falou, mandou o Romero. Caraca, eu juro que eu ouvi na minha cabeça o narrador falando, Dilma e os cavaleiros se aproximaram pra Dilma e os cavaleiros chegam ao santuário da Grécia. Caraca, cada obra tem o Temer que merece. Tem 12 horas pra fazer o impeachment da presidenta. Como vota, deputado? Eita, olha esses microfones. Mas enfim, mas é isso. Por mais que esses jogos tenham feito sucesso, o que eu via muito nessa época eram jogos de desenho japonês, também conhecido como anime, que eram de luta. O foco era arena. Estilo arena. E muito popularizado pelos jogos de Dragon Ball. Jogos de Dragon Ball, eles tiveram um grande sucesso. A gente viu Budokai. Tinham três jogos de PlayStation 1 de Dragon Ball que eram muito fodas de luta. Eu tenho que lembrar o nome deles. Um deles é o... Dois, não, né? Eram três. Dois. O Ultimate 22, o Final Budokai. Bout. E qual? Budokai. O Final Bout não presta, não. Não, tá louco? Mas a abertura é muito boa. Demais. A abertura é muito boa. E tinha o Final Bout, era o que tinha a música do Kageyama, não, legal pra caramba, não? Sim. O Final Bout é o PS1, né, não? Final Bout era o Ultimate 22, que era... muito foda. Então, e Ultimate 20 era o Legend. Transformar meu Ultimate 20 com código Legend. Você lembra do Dragon Ball Legend? Legend era de arenão, sacou? Era tipo, você controla o bonequinho. Eu cheguei pelo mapa assim. A sua barra de energia era um cabo de guerra, você tinha que bater até ela encher. Tô ligado. É tipo o Giz Super Nintendo, né? Mais ou menos. Só que ele era mais parecido com o Giz Super Nintendo. Então, eu tô ligado. Só que se o cara encher, é que esse não tinha abertura em anime. Não era tão maneiro. O Final Bout é aquele que na abertura tem o Goku lutando com o Vegeta, o Piccolo lutando com o Cell. Eu lembro. O Gohan lutando com o Majin Buu, se não me engano. Aí depois tem o Goku lutando com o Vegeta. E aí no final aparece o Gokuzinho do GT. É. E ele sai correndo igual um maluco, dá um socão e acaba a abertura. É muito bom aquilo. Só a abertura também. O jogo mesmo. Eu acho que ficou muito dessa popularidade dos jogos de Dragon Ball. Os jogos de anime, eles eram muito focados em luta. Então você tinha poucos jogos de aventura, que era uma das coisas que eu queria muito jogar. Eu costumava... Era pra replicar exatamente a sensação que você queria passar pra aquela molecada que lia e via, né? O que você discutia na escola? Você discutia, sei lá, se o Shun ia virar o Hades um dia, ou você discutia quem era o mais forte? Que é o... A gente não tava discutindo isso outro dia. O Shiryu Isso. Eu discutia qual dos Cavaleiros de Ouro era o mais forte e tipo, qual representava a gente, né? Porque... Isso. Aí sempre caía naquela Chaka versus Saga. Aí tinha um amiguinho que era do seguinte que era zoado. O pessoal sacaneando o Goku, que o Máscara da Morte dança no filme do Cavaleiro do Zodíaco. Cara, eu não vi isso até hoje, cara. Eu acho que eu quero continuar assim. Mantenha-se assim. Eu vou manter. Eu só não esse entendo. Jogo filme. Eu só não entendo como é que o Jill Rod consegue esse defender aquela porra. Não, consigo, não dá. Ele não simplesmente defende. Ele encosta na parede, cruza o braço, não é ninja. Ele defende. Sim. E faz um biquinho defendendo. É isso que ele faz. Esse filme teve um jogo também. Foi um jogo brasileiro, no caso. Foi um Watcher Game da Aira. Pra mobile, game. Né? Pra mobile, isso mesmo. Pra mobile. iOS e pra Android. mobile. Vai pendurar em cima. Mas assim, esse jogo de arena é uma solução fácil, que você replica bem o que tá acontecendo de interessante no seu anime. É sempre a Bandai que faz, então ela faz igual pra Dragon Ball, pra Naruto, pra Saint Seiya, pra, sei lá, One Piece, pra Toriko, se tiver. Tem um milhão de jogos que a gente nunca viu aqui. Não tem perdão. Teve um jogo meio party game, assim, o único que tem. Aliás, One Piece também são party games. Toriko é. Porque One Piece é... One Piece tem... São exatamente... One Piece tem mais de 40 jogos. Sim, mas pra PlayStation 2 eram todos party games. Assim, no máximo era um clonezinho de Smash. O One Piece já tem quase tanto jogo quanto Dragon Ball. Sim, incluindo RPG. Assim, já é o muito único que Ball, o ideal foi o Tower Park Wars, que é legal. E é muito bom. Não, é porque a maioria não sai aqui, mas assim, tem One Piece pra DS, tem One Piece pra Game Boy Advance. One Piece é de 97, né? Então tem One One Piece pra... Se não me engano, tem um One Piece pra Game Boyzinho ainda. Não, antes, mas tem Cavaleiros do Zodíaco, né? Game Boyzinho também. Tem. Isso que eu tô falando, mas eu tô falando assim, One Piece tem jogo que você nunca ouviu falar na vida. Cavaleiros tem um ou outro jogo que você nunca ouviu falar na vida, tipo, sei lá, o Online, que quase ninguém jogou. O Online. É um old. Na China, né? Vamos falar disso agora. É, o... Tem o, aquele Sega Perfect World, que é um... como é que é essa porra? MMO. É uma plataforma de MMO. E tem um Saint Seiya Online. Tem até na época... Acho que é de 2000 e... É da época do Hades também. Deve ser 2003, Não, ele é um 4, pouquinho mais pra frente. O jogo. É pra frente? Eu não sei. É na época do Ragnarok. Tem até um clipe de CG. Pode ser, acho pode que é, ser. Acho que pode é. Ser. Tem até um... Se você procurar aí Saint Seiya Online Opening, alguma coisa assim no YouTube, você vai ver um videozinho CG. É, tá legal. Todo bonitinho, que é o Seiya se vestindo. Quer dizer, CG é da época, né? É bem merda, na real. E tem umas fotos dos bonecos usando umas roupas feitas em CG também. E aí são artes... promocionais muito bem feitas, não sei o quê. E você basicamente entra lá, faz o seu boneco, faz o teu cavaleiro e vai andando pela rua. E aqui, ó, vou mandar umas imagens pra vocês e no link do post eu juro que eu vou pensar em colocar. É... Você vai andando, batendo bonequinho, não sei o quê, e com o tempo você vai ganhando armadura, não sei o que lá. É um... É, mas isso, armadura do seu boneco é tipo a do mangá antigo, aquelas coisas feiosas e tal. Isso Sim. não era restrito só pra quem era da China? Não tinha um lance desse assim? Cara, eu cheguei a baixar o cliente uma vez e fiz até burlar, conta, cara. Se não me engano, pra jogar o... Mas tinha como burlar, você vai fazer os sim, mas aí. A China, ela adora fazer coisas que só pra ela vai funcionar, porque o resto do mundo não é pra funcionar. Tipo o Pokémon Go, que eles fizeram lá o... Bichos Go, sei lá. Nossa. Acho que eu descobri aqui o mistério do jogo. O jogo foi anunciado há muitos anos, mas isso. Só foi sair, tipo, agora, 2014. É isso que eu falei. Vamos falar um pouco de 15 da vida. Tem 700 anos aí que se fala dele. É isso. E aí você pode jogar com seu cavaleiro ou com sua cavaleira. Aí sim, Sensei Online. É, e assim, parece que é um MMO. Pra quem gosta de MMO, é um bom jogo pra quem gosta de jogar. Aí, qual é o oficial, feminino oficial? A cavaleira? Amazona? Como é que ficou? Então, isso aí, eles falam que é Amazona. Não, isso é confuso. Chegaram num ponto que eles dublaram Mulher Cavaleiro em algum jogo. Mulher Cavaleiro. O que aconteceu? Na nossa época que passou o Cavaleiro Zodíaco, todas as mulheres eram Amazonas. É. E aí hoje, agora, nesse ano, estão lançando uma série que se chama Sentisho, que é... são as mulheres cavaleiras. Mas isso é mangá, né? Isso. Mangá. Mas aí já estão criando uma série paralela em que mulheres não são mais só amazonas, mas são cavaleiras também, entendeu? Ah. Então elas estão saindo não, só da classificação de amazonas. Tipo Black Ops. Elas são tipo um Black Ops de Atenas, sacou? É. Elas são mas aí elas são cavaleiras. Elas saem dessa linha só de amazonas pra cavaleiras também. É que elas não são nem mulher nem homem aos olhos de Atenas, sacou? Elas são os capetas. Aquela mulher do Sensei Ômega que tira a máscara porque foda-se. Ela... Não, ela tira a máscara porque ela não reconhece as regras. A menina da Palomante, como é que é o nome dela? Esqueci. A Águia. Yuna. Yuna. É de Águia ela? Que a Águia foi rebaixada pra Marinho, bronze. Então. Mas lá chamam de... É Águila, Águila. De Amazona, né? Mas é a mesma... É pra ser a mesma gente, armadura, aquilo ali? Essa discussão do cavaleiro e cavaleira é uma discussão que a gente tá se preocupando mais no português, né? Porque tem essa coisa do Amazona. Mas é simplesmente por um motivo muito simples, na verdade. É um termo de guerra medieval, numa época em que mulher não ia pra guerra. Então, você não se preocupava em ter um termo feminino pra isso, porque não fazia diferença. Provavelmente na China... É Mulan. Mulan, tipo, só as mulheres que salvam o seu país sozinhas. Não, a China é muito superior. Mas na Europa... Muito superior, né? Mas na Europa... É porque na China é o seguinte, você é um herói, beleza, ótimo. Não importa se você é homem ou mulher, o importante é que você é um herói salvador do mundo. Não, a parada é que os europeus, os homens iam pra guerra, eles perdiam, cara. E na China, a mulher sozinha salvou 1 bilhão de vidas. Porque a China sempre teve 1 bilhão de pessoas, ela nunca teve menos que isso. A China é a lei da natureza, ela fecha, é a soma zero sempre. Então, mas eu fui dar uma olhada aqui e esse termo cavaleira existe no século XIX, na literatura já tem livros que usam em português. Então é a mulher que anda a cavalo. O termo Amazona, ele aparece pra designar essa mulher que anda a cavalo, mas era uma senhora de saia comprida. Gentle women of the Zodiac. Nossa, meu Deus, pera. Ai, caralho. Não. Tá certo. É melhor... Porque na época medieval era considerado que era impróprio pra uma mulher andar de cavalo do jeito que você anda a cavalo, com as pernas abertas. Tinha que andar com as duas pernas de um mesmo lado. Isso de Berserk, que é aquela princesa. Isso hoje em dia o nego faz no circo, cara. Você vai no Beto Carreiro e você vê um maluco fazendo isso. Imagina o que é. Sim, mas isso é pra você demonstrar que a vida da mulher é sempre mais difícil, né? A mulher tinha que fazer aquele equilíbrio. Cara, eu aprendi sobre isso no Titanic. Eu aprendi sobre isso no Titanic, quando a Rose fala que ela quer aprender a andar a cavalo igual o homem, não igual a mulher, que tem que ser dos dois lados. Certo. Isso. Não, porque a mulher não andava a cavalo. Ela passeia. É, não sei, na verdade. Eu sei lá. É muito chato essa porra, né? E não faz o menor sentido, brother. Porque assim, se alguém vai ter que andar com as duas pernas do mesmo lado, ia ter que ser um homem. Ela com a porra do apêndice escrotal ali batendo no cavalo. Deve doer pra cacete isso, mano. Porra, tá maluco. Aquele musolzinho, eu disse outro dia em algum podcast do Baixo Freio de Suco, que me mostrou o mundo de Musou. O primeiro Musou que eu joguei na vida foi o do Cavaleiro Zodíaco. E eu acredito que tenha sido a porta de entrada pro gênero para muitas pessoas. E ele é você acha enquanto, não, enquanto o jogo é legal, mas enquanto Musou ele é bem fraco. Ele é simplão, é pro Musou até. Ele é alguém me porcão. Explica aí, por favor, porque Musou pra mim é atrapalhante. Existe um gênero chamado Musou, e o termo japonês significa sem rivais sob o céu. Ou seja, você é inigualável abaixo dos deuses. Que basicamente é um jogo em que você é um cara só e enfrenta hordas de exércitos inteiros. Por exemplo, Dynasty Warriors, o Zelda Hyrule Warriors, que é um jogo de Wii U. Os jogos do One Piece. Tem um pouco do Noken pra isso. Hack and Slash, Pirate Warriors, que é tipo um Hack and Slash, só que em vez de 3, 4 inimigos, é tipo 30, 40 inimigos ao mesmo tempo. Só que a força deles é reduzida. E aí, qual é a pra graça? Você matar eles rapidamente. Sim, aí qual é a graça? Eles geralmente não dá. O Century Battle é pra ser isso. É pra ser isso. Entre... E, assim, ele tem poucos inimigos. Entre em cada geralmente. Uma das casas, 12 casas, você tem hordas e hordas. Eu cheguei a ver isso. Golpes violentos. Ok, Musum. Musum. Tá, aprendi a falar. Musou. Suco de cevada. É um gênero que é basicamente uma propriedade da Tecmo Koei, da Omega Force, que faz praticamente todos os jogos do gênero. Menos esses cavaleiros, por acaso, que é da Bandai. Tem o Dragon Quest Warriors também, que é da Square, a própria Square lançou. E que eu saiba, bom, os principais expoentes, assim, que não são da Koei são esses. Eu vou pegar a sua opinião, Rodrigo, que você é um cara que não entende de Musou, e fala pra gente, o que você achou desse jogo? Cara, eu vou fazer piada com o Musou até o final da noite. Tá merda. Mas tu jogou esse? Então, não, eu me lembro o seguinte, meu contato com esse jogo foi no escritório exatamente pra falar sobre dublagem. E aí eu dei uma jogada muito de leve, realmente tinha aí uns momentos desses de bonecos de massa ali no meio da galera, e você chegava na casa de alguém pra sair na porrada ou pra passar direto, enfim. Acho que rapidinho, parênteses! O que você achou do trailer do Power Rangers novo? Cara, é tipo Clube dos Cinco misturado com Chronicle. Mas... Beleza, voltando pro Clube dos Cinco. E aí o que eu fiz com esse jogo, eu fiz o lançamento, né? Eu fiz o evento de lançamento do jogo. Eu não trouxe o jogo pra casa, por incrível que pareça, acho que eu perdi o meu. Que vergonha, né? Acho que eu perdi o meu. Sabe por quê, cara? Mas aí foi pra variar eu com as histórias, né? Acabaçou foda também. Mas foi, a gente fez lá na Saraiva, lá de São Paulo, na Saraiva enorme que tem lá. E aí tem um auditório. Foi mó legal, assim. Foi tipo, sei lá, fiquei algumas horas falando besteira e tocando lá com a galera. E só que a empresa que tava distribuindo aqui, que era a Zap Games na época, eles compraram minha passagem. Parece nome de locadora. É isso aí, cara. Zap Games. Foi quem fez a distribuição. Era uma empresa legal, assim, pequena, mas, enfim, tinha um escritório lá em São Paulo legal. Fizeram um evento, cara, entupiu de gente. O lugar, acho que cabia, comportava 200 pessoas, deu tipo 450. Enfim, a loja foi caótica, assim, lá fora. E eles estavam dando uma edição de colecionador do jogo que vinha com a tiara do Aiorus, uma parada dessa assim, que era mó legal. Então, e aí vinha na caixa, como se fosse a caixa da armadura e tal. Era muito legal. O jogo em si eu não joguei, porque a minha cópia, eu vim atrasado, eu tinha que sair de lá pra ir direto pro aeroporto. Acho que você acaba no caminho. Ficou no caminho e eu acabei não pedindo outra, porque fiquei meio, pô, então galera, perdi, né? Tipo, meu primo veio aqui, pegou e levou embora, sei lá. Mas o que eu joguei foi divertido, assim. Eu imaginei que era. Eu pensei que era algo próximo de um Devil May Cry, assim. E lápis na cabeça. Deixa eu te contar uma história rapidinho, só pra situar isso que ele falou. Conta pra mim. Uma vez eu fui pra casa do amigo Rodrigo Rocha. E por algum motivo. Okay. Do... Que tá com você de novo lá, inclusive, ó. Aí, ó. Agora é a cadeira. Por agora algum cadeira. Motivo do destino, que eu não lembro qual foi, eu tava sem tênis, meu tênis rasgou, sujou, roubaram meu tênis, alguma coisa assim. Nossa. Aí eu falei, é isso, eu tava em Búzios, aí roubaram as nossas coisas e roubaram o tênis. É uma merda. Aí eu falei, porra, me empresta um tênis e tal. Ele emprestou um tênis que ele tinha e beleza. Usei o tênis o feriado inteiro. Voltei pra casa e guardei meu tênis. Aí passou o tempo, foi passando o tênis, esqueci esse tênis na casa. Aí o Rossi falou, qual é, viado? Me dá meu tênis? Aí eu falei, pode crer, tem meu tênis. Aí eu fui, procurei o tênis em casa, procurei, não achei de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, você viu um tênis que era meio assim, assado, parecia uma bota que fechava e tal? Aquele tênis todo ferrado, dei pro teu primo que tava precisando. Caralho. Pois é. Não. Cara, a tua mãe tem umas paradas de campeão, assim. Aí pensa o que não é, né? Tipo, um adolescente, né? Revoltado, do metal, não sei o quê. Aquele tênis que parecia uma bota, todo ferrado. Tipo, cara, era o de estimação, assim. Era o de estimação. Era aquele coturno era de ir pro garage. E aí, como é que eu falei pro fera que o tênis dele era do meu primo agora? Era o que tinha, cara. Era o que tinha. Não, a tua obrigação era ir no teu primo e falar, cara, se esse tênis nasceu, porque ele não pode ser seu. Eu nem sabia qual era o primo, era tipo daqueles primos distantes da família. Cara, olha que zona isso, né? Isso é bom pra aprender. Quest. Quando a pessoa passa pela porta. Isso é um filme, cara. Na porta de casa pra dentro, você tem que prestar atenção. Isso daria um bom filme nos anos 80, sobre a em busca do tênis perdido, que não é meu. Desculpa, Rodrigo. Mas foi o lance do jogo foi, cara, foi isso aí. Foi legal. Esse jogo teve uma campanha boa aqui, eu acho, no Brasil. Eles fizeram bastante. Campanha boa? Caraca, um de três amigos meus tem, eu garanto isso. O Century Battle foi um jogo que deu muito certo, exatamente porque na época a gente já tava começando a fazer essa especulação aí, né? A fazer orçamento e processo e tudo mais. Porque não só dublagem de games ainda era uma coisa bastante preliminar, então o pessoal tava descobrindo ainda, vocês terem noção, não tinha nem nas convenções coletivas, nem tava incluído ainda. E Cavaleiros em si, né? Que é um elenco enorme. Eu nem sei se era a galera toda que tava nesse jogo, enfim, já não me lembro. Mas, cara, muita gente. Então era prazo e muito custo. Especialmente pra fazer num prazo de emergência. Acabou não rolando, mas eu me lembro que rolou, que ele veio todo localizado, com a caixa era toda em português, o manual, legenda, tudo que era possível, menos as vozes. Ele não foi dublado, né? Não foi dublado. Mas o seguinte foi, eu acho. Não. Dois depois, foi não. Só dois depois foram. Alma de Soldados que foi. Não, quer dizer, dois depois foi. Saí, né? Só o último foi, só mais recente. Mas vem cá, Gegé, tu jogou em Batalha do Santuário? Teve diferença, porque teve gente que não conseguiu. Gegé, jogou Batalha do Santuário? Eu joguei, eu gostei bastante dele. Sim. É porque é mais curto o Musou, né? Então eu sou suspeito. Você já curtia Musou antes? Já tinha jogado Dynasty Warriors? Sim, eu já joguei Dynasty Warriors. Eita! Eita! Dynasty Warriors, eu joguei... Ai, qual era o nome do outro? Era alguma coisa Warriors Samurai? Também. Samurai Warriors. Basara, o Basara. O Sengoku. Não, porque tem dois, né? Tem o Basara e tem o Musou do Japão. Eu joguei os dois, tanto o Basara quanto o Musou. Samurai Warriors não era um anime? Tem anime também. Também, que é Samurai Troopers. Sim, que é o nome original. O que você tá pensando é o Ronin Warriors, que tem os três nomes dessa porra. Eu tô confuso. Eu acho que é Ronin. Samurai Troopers. É Samurai Troopers, Yoroi Den tá? Samurai Troopers. Que nos Estados Unidos é Ronin Warriors, Yoroi Den então. Samurai Troopa. Que é aquele que era o Cavaleiro do Zodíaco Samurai, que até a Troopa. Era, né? Como é curto o gênero, aí meio que juntou o útil ao agradável, né? Mas eu confesso que eu enjoei meio rápido, assim, do não sei se era porque eu queria... No Saint Seiya, especificamente, eu queria mais lutar com os Cavaleiros de Ouro do que lutar contra os Minions dele. Aí, tanto que quando eles anunciaram lá o Brave Soldiers, eu fiquei, puta que pariu, é tudo que eu queria, eu quero lutar contra eles, não sei o que. Então, o que eu mais joguei, inclusive, foi o Brave Soldiers. Não, mas não acabou sendo meio repetitivo, não, porque eu não, esses dois últimos eu não joguei, não peguei. Eles não são meio parecidões, assim? Um pouquinho. O problema deles pra mim é aquela câmera de ombro ridícula que a Bandai tem agora. Do quê? Dos dois últimos que você tá falando? É, aquela câmera de ombro ridícula que tem no J-Stars também. Como assim, câmera de ombro? Fica em cima do ombro do boneco. No ombro? Não fica no ombro. É tipo, primeira e meia pessoa, assim? É, fica mais afastado, mas fica sempre por cima do ombro do boneco e numa perspectiva em diagonal. Não, não é primeira nem terceira, é segunda pessoa. É tipo isso, tem alguém atrás do cara filmando. Não lembro dessa câmera, não era assim a câmera. Não, mas é assim, não é um jogo de lado, assim, igual a maioria dos de luta, não. É uma câmera tipo do no Splinter Cell, quando tu tá andando. Aí você aponta pra alguém a câmera daquele ângulo. É porque ela segue o teu boneco, né? Quando você vai bater no cara, ele segue o seu boneco lá pra bater. Verdade. Ela angula no ombro dele, assim, é meio... Verdade. Coisa. Quando a luta começa, não é assim. Ela fica mostrando os dois. Aí, quando você dá os golpes lá, ela começa a seguir o seu boneco, assim. É igual baixo, mano. Você tá, ou se você seu tá... boneco. Aí ele mostra a perspectiva do boneco que tá te batendo, né? Ele vai mudando. A GG é superior porque ela chama boneco. Lutinha é boneco, gente. É o certo, gente. Especialmente quando você fala do seu boneco, né? Exatamente. Maldito seu exatamente. Boneco que roubava audiência no Cavaleiro do Zodíaco. Roubava horário. Mas enfim, eu gostei pra caralho desse Musou do Cavaleiro do Zodíaco. Foi minha porta de entrada pro Musou e eu cheguei a platinar esse jogo. Ô, louco! Por um lado, porque não era difícil de platinar, era só você, tipo, jogar o jogo todo e jogar as coisas opcionais do jogo. Você platinava, basicamente. Uhum. Me fez conhecer bastante. E era basicamente assim, você joga com os Cavaleiros de Ouro, dá todos os golpes dele, mata todo mundo com todos os golpes. E eu queria ver todas as animações de todos os personagens, de todos os golpes, porque eu acho maneiro pra caralho. Ao invés de no YouTube ver, eu fiz cada uma e ganhei a porra do troféu. Parabéns, Pedro Henrique, continue assim. Agora, jogo de esse jogo que passou, eu só achei ele um jogo divertido porque ele era um jogo de Cavaleiros do Zodíaco. Porque se ele fosse um jogo genérico dos guerreiros genéricos subindo as escadas dos signos chineses, aí eu ia achar uma bosta. Se fosse do signo chinês, caralho, nossa, ia ser muito louco, cara. O Cavaleiro de Galo. Olha, eu conheço um jogo que é esse, eu acho que você vai gostar dele, não. Cavaleiro de Cabra. O que é, ô Daigo? Tinha uma série de desenhos americanos que era esse negócio. É, copiando o Shonen, assim, que os caras tinham poder de. Legend of Dragon, eu acho. Aí a Bandai, que localizou essa porra pro Japão, fez um jogo, assim, muito enjambado, muito daquele jeito clássico do tipo. Não temos tempo de fazer algo melhor. E pegou até algum desses. Pegou esqueleto, pegou engine de algum desses jogos de anime. Se eu não me engano, foi aquele primeiro Yokushu, aquele ruim. Caraca, aquele Yokushu do PS2? Não, de PlayStation 2 mesmo. Ah, tá. Tinha Dark Tournament, né? E tinha qualquer outro. O Dark Tournament da Atari. Não, mas o Dark Tournament eu acho que tinha pra PS2. Tinha, mas ele é da Atari, é da Bandai. Achei o Forever. Pegou o esqueleto do Forever e pôs nesse troço aí americano. Esse Legend of Dragon, acho que era o mesmo estúdio do Jackie Chan. Eu acho que é. Gente. Eu acho que é. Que o dragão é um maluco genérico de máscara do Sub-Zero e a tigresa isso. É uma mulher. Meio pele Marvel, assim. É, pele tigrada. Esse mesmo, Legend of the Dragon. Acho que passava na Fox Kids isso. Bem ruim. O primeiro desses dois últimos jogos de Cavaleiros que saíram, né? Os de luta. O primeiro não saiu em português, essa coisa meio assim em cima da hora. Mas acho que ele também não cobria tudo, né? Esse bravo. Oi? Eu não sei a ordem. Bravos soldados. Tem alma de soldados. O primeiro saiu do santuário, soldados. Depois foi o. Primeiro saiu. Brave Soldiers, depois o Alma dos Soldados. Isso. Qual é desse? O Brave Soldiers, ele vai Brave atrás Soldiers dos soldados. Isso. Mas ele não tem as garras. Ele não tem Yilda, exato. Aí o diferencial, um dos diferenciais do Alma dos Soldados é que ele tem o capítulo da Yilda. É verdade. O Alma dos Soldados já tem Yilda. E esse tem brechinha até esse. Esse tem pra PC, né? O primeiro acho que não saiu pra PC. O primeiro dos dois. Não, o Alma. Ele saiu do PlayStation 4 e PlayStation 3. PC eu realmente não sei. Não, tem brechinha também. Tem brechinha. O lance desses jogos de Cavaleiros Zodíaco é que eles reaproveitaram a mesma engine que já estavam usando no jogo de Musou, que é a mesma que eles sempre usam, né, para os jogos da Bandai. E você tem ali a parte das lutas que você tinha no Musouzinho, você tem um jogo só disso, com mais bonecos. É porque eles meio que não souberam dosar um pouquinho, né? Eu gostei muito do santuário lá do Musou. Só que quando chegava nas lutas contra os cavaleiros, eu ficava, tipo, muito vidrada e eu queria lutar muito mais contra eles, né? Só que não, acabou, você segue e continua, né? E aí eles lançaram só de luta pra suprir essa falta que tava fazendo lá no outro, mas não sei, aí ficou um só de luta, né? Não tem nada mais, não tem nada além disso, é só fim. Mas, não, mas lutar num jogo de Musou daquele jeito eu acho maneiro, porque eu tô jogando Musou. Num jogo de luta eu acho uma merda. Mas é o que eu tava falando, entendeu? O Cavaleiro Zodíaco, ele falha um pouco nesse negócio de coisas entre o X1. Porque você não tem como fazer um jogo de coisas que acontecem entre o X1, porque não acontece nada. É só as pessoas subindo escada. Ou você faz um escada simulator, e aí você bota lá os bonecos correndo lá na escada. Podiam fazer tipo Catherine, sabe? Que você faz uns puzzles nas escadas, assim, até for porra, mais não. Se eu comprasse um jogo de Cavaleiros do Zodíaco e tivesse eu puzzle, nunca joguei. Eu ia matar inocentes na rua de hype. E Catherine, você faz os puzzles nos sonhos lá pra prosseguir na história, né? No Cavaleiros podia ser, você faz os puzzles, aí você, quando você completa o puzzle, você forma a escadaria, aí você prossegue pra próxima casa. Olha que foda, cara, me contrata. Pô, mas pelo menos duas casas podiam ser puzzle. Justo. Não, claro que pode. Casa de gêmeos e a casa de Sagitário tem que ser puzzle, pô. Não, não, tudo bem, mas são situações específicas. Sim. Claro, você tem 12, duas tá bom, né? Não, mas... Uma é tutorial... Tá assim, é que entre as casas sempre rola ali um puzzlezinho. Não, o Mu chega pra te dar tapinha nas costas, tipo, é assim que funciona, beleza. Aí você vai pro barulho, já é minigame. Vai lá, ó, tem que cortar o chifre do cara, né? Já é outra parada. Daí você... Isso aí deve ficar... ser pra celular que tu tá falando, basicamente. Ah, aí podia ter um DLC pra mostrar como que era aquele carinha que ficava com a China lá, que ele fica... Cassius. Podia depois ter um DLC que você corre contra o tempo pra você, né, passar pelas casas e chegar antes dos cavaleiros lá em cima, né? Porque ele faz isso no anime, né? Ele tá todo fudido. Ah, mas é isso, o cara é local, né? Mas é local, ele é o personagem do Cavaleiro Zodíaco, o Cassius, cara. Aliás, melhor personagem da história. Isso era... Podia ter um mod, né, pra fazer o Cassius usar a armadura de Pegasus, jogar com o Cassius, com a armadura de Pegasus. Ele ia ser melhor que você. Cara, a melhor arte. Quando eles entraram nas 12 casas, falaram assim, vocês são proibidos de dar a volta pelas casas, porque magia. Aí, os caras falam, caralho, a gente não pode dar a volta pelas casas, não. Mas todo mundo dava a volta pelas casas. Cassius dava a volta pelas casas. O próprio Wick virou e falou, quem falou que eu não posso dar a volta pela casa? Vai se fuder. Eu vou direto pra casa de virgem. O Wick era um rebelde, né, cara? Foda-se. E eu sempre fiquei muito bolado com isso, porque os únicos que subiam essa porra direito eram os Cavaleiros de Bronze. Era a galera que seguia a lei, né? Vamos seguir a lei. Eu gosto do Ikki, que ele era o Fênix de foda-se, cara. Ele era muito da hora. Ele era o Cavaleiro do foda-se. Ele gostava de... Mandei pra vocês aí a melhor imagem da história de Cavaleiros do Zodíaco. Se tivesse seguido do jeito que era pra ser, né? Se tivesse seguido, era muito foda. Sido assim. Era o Doku de dragão, o... Oco. O Oco de dragão, o... O Ikki de Andrômeda, Shun de Fênix, Shun de Fênix e o Isaac de Cisne. Ai, muito bom. Muito mais beleza de Cisne. Não, e dá um up, né? Porque eu respeito o Ikki com essa armadura rosa. E eu respeito o Shun de Fênix. Então, assim, todo mundo fica respeitável. Tipo, e o Cassius, cara, é o Saint Cassius agora, né? É, depois ele podia morrer, até chegar um ponto. E foda-se, já Hades, isso, então, já que eu morro. Essa imagem só tem uma falha, porque o Isaac tá com o olho ferrado. Ele não poderia estar com o olho ferrado, porque ele perder o olho na... Correndo com os braços pra zoeira. Trás, daí, vai que o Cisne morre arrancando um olho dele, tipo, vingativo. Você não sabe, cara. Não, pode ser, é verdade. Também tem isso. Tu sabe? É porque ele perde o olho ajudando o Yoga, né? Vocês te pegam, às vezes, né? Aí que ele vira o Kraken. Sim. Isaac de Kraken. Ele era pra morrer no meio. Tem uma outra versão aqui caralho. Também. Caralho. Que é porque tem uma versão aqui que é interessante, mas eu não sei porque que o Geek tá com a armadura de Fênix. Eu não entendi o critério, mas essa aí é muito boa. Acho também. Que é porque o povo gostava do Geek. Que o de Andrômeda é um daqueles moleques que treinavam com o Shun, o de patinha na cabeça. Próximo Tempestade Cerebral, bora fazer um jogo sobre esses cavaleiros? Bora, demorou. Bora, fechou. Tudo bem. Estamos chegando uma vez nossa. Boa! Eu gosto disso, você vai ter um exame fazendo isso, hein? Eu gosto mais do tem sempre alguém do cosmos ajudando o cavaleiro. Valeu, é vencer. Eu confesso que minha abertura favorita é a Soldier Dreams. Ah, o Soldier Dreams do caralho. Eu curto pra caralho o Soldier Dreams. De todas as que você podia escolher, pô, que a gente fez, você vai logo na que a gente não fez. Sim. Poxa. É só você fazer. O Eduardo vai ser o junto também. Tá vindo. Você tá pode vindo. Rodrigo, ah, então. Você pode se você gravar assim num cantinho, eu boto no YouTube e você não pode me impedir. Não, relaxei porque possivelmente é a próxima da fila, inclusive. Mas. Então aí é. Mas vai ser essa versão nova, né? Não é a versão. Né? Pode melhorar a letra, hein? Não, ela tá falando que ela prefere a versão Kageyama. Ah, tá, por favor. Okay. É a versão de Raiz de 5. Raiz de 5, não. Dave, por favor, me ajude nesse final do episódio. Eu gostaria que você recomendasse os melhores jogos de Saint Seiya para o nosso amigo Rodrigo Rossi fazer o dever de casa dele. Afinal, não falamos nem do RPG Maker, nem do RPG de mesa. Mas enfim. RPG de mesa, foda-se. Ele 3DT. RPG de mesa a gente jogou, moleque. A gente jogou, eu era um. De fato, um cavaleiro de ganso na mesa e caralho. Caralho! Cavaleiro de ganso. Era o que tinha um avião de bambu, né, cara? Eu era o Wiki de Fênix, só que pra eu ir pros lugares, eu não podia aparecer simplesmente que nem um fodão. Então eu tinha que me esconder na roda do avião. Eu tinha que usar stealth pra ninguém ver que eu tava perseguindo todo mundo pra aparecer nas cenas como fodão. Tinha o... Gente, não tinha... Eu lembro que eu joguei aqueles Jump All Star alguma coisa. Tinha também os Cavaleiros. Não lembro qual. Aquele Jump All Star DS tinha o Jump All Star. Ah, então era o DS. Que saiu tanto. Jump Ultimate. No primeiro, sim, eles são só invocação. No segundo tem o Sei e o Shiryu jogáveis. Não, acho que no primeiro já tinha o Seiya. Não, peraí, tem Jump Super e tem Jump Ultimate. Que é o primeiro. E no Ultimate só o Seiya é jogável. Já tinha o Seiya, ele já tinha até uma armadura de Sagitário que ela ocupava 6 bloquinhos no seu quadrinho de mangá. É, o Super eu não joguei, mas o Ultimate tem... Tá bom, Daigo. Tá, valeu, Daigo. É, mas olha só, o Ultimate só tem o Seiya. Não, o primeiro só tem o Seiya. O primeiro só tem o Seiya. O segundo também. O Super só tem o Seiya. O Ultimate só tem o Seiya. Eu não cheguei O Shiryu é Strike. Sim, dele, os outros tem. Tem uma galera estranha. Tem como você ocupar um quadrinho com ele. É um quadradinho, coma, assim. Tem como você ocupar um combo, um quadradinho. É estranho. Tipo os Death Notes também são. Assim, no primeiro era só 4, você só formava em um coma. Ah, são 8, acho que são 8. De coma. Porque tem uns blecos que são 6. E, tipo, sei lá, é o Goku Super Saiyajin 3, são 6. O Seiya com a armadura Sagitário. O Naruto mais fodão da época. O Luffy... Com a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Sim. Se não tá no carnaval, você pensa que cachaça é água. O ninja ele fica pensando que é água, né? Tá nesse estado aí. Não são nem 8, não. Porra. São 20. São 20 quadrinhos que você pode colocar. É que tem um número máximo de bonecos lutadores. Acho que são 3. É isso mesmo. São 20. São 20. Aí tem, por exemplo, tem um Luffy, Naruto e o Goku com 5 quadros. É uma página. É uma página. Flash, né? Você recomenda Jump Ultimate Stars, correto? Não, era maneiro esse jogo. Os dois, na verdade. O Ultimate é sensacional. Eu tenho a fita. Recomenda um, então, Milagre. Não roda em mais nenhum DS, meu. Jump Ultimate Stars também. Na verdade, eu recomendo mesmo jogar o Musouzinho, que é o mais bacaninha. Fofinho. Engraçadinho. O mais fofinho. Pino. É o mais que você joga assim e fala, ó, gostava do desenho. Pino, Pino. É, mas o Jump Ultimate Stars, eu acho que pra quem gosta de mangá e desses mangás assim que você nunca, na verdade, pôde ver um anime ou nunca pôde ler um mangá, mas que você vê os desenhos e acha maneiro, você deveria jogar pra DS. É, tem eles. Você pode jogar o modo soldados, que é o mais polidinho também. E tem a dublagem, que pode ser pra você um atrativo. Apesar de que eu achei que ela foi meio mal dirigida, assim. Tava 15 reais. A parte do modo soldados, mais o capítulo da Hilda, foi o que fez comprar, assim, cara. Foi assim. Mas você também não achou que a dublagem tem o cara? Só a Hilda já seria um motivo muito forte, mas aí tem teve a Saga de Asgard também, né? Mas o do RPG Maker também não era só a Saga de Asgard? Não, tinham dois. Tinha um que era a saga dos 12 casas e tinha um que era a saga só de Asgard. Tinham dois. Ah, entendi. Lost Canvas não teve nenhum jogo? Que eu me lembre, não. Eu me lembro não, mas o Omega Teve. Eu joguei esse, é meio ruim. Eu lembraria do El Cid. El Cid. Era o Cid. Como é que é meio ruim esse PSP, cara? Mas é porque Lost Canvas tem... Lost Canvas tem todos os problemas de Toei, sim, Bandai, sim. TMS, não sei o que. O Omega é um jogo de luta também, né? Mas aquelas, sim, um jogo de luta, tá? Meio Tekken. É 2D, é meio Tekken, você fica de costas uma mulher pro outro, é meio... É divertido, você pode arrebentar a armadura do boneco na porrada. Aliás, a armadura não, né? Porque a galera diz que é o Omega meio Sailor Moon, esquisito. A armadura parece uma roupa. É. E assim, tem vários outros jogos que a gente não comentou aqui, porque nunca viu na vida. Tem os jogos de mobile daquela época em que os celulares todos rodavam Java e saía o jogo de cavaleiros chinês da Nokia. E, enfim, tem essas paradas também. E esse do Nokia, eu falo Nokia genericamente, tá? O jogo de celular de 2005. Ele é todo assim, isso que o Ninja queria. Um top-down, beat'em up, bonitinho. Teve vários jogos nessa época, assim. Teve God of War, assim, também. Top-down. Top-down não, o God of War era horizontal mesmo. Mas muito jogo side-scroll, muito jogo beat'em up, top-down também. Bem legal. Dá pra você emular hoje em dia, eu nunca joguei. FIFA 92. Ah, cara, tá. A gente precisa muito fazer um baixo frente karaokê, né, cara? Pro PH sanar essa. Sim. Diz que é verdade. Olha aí. Que verdade. Que ainda você quer. Parar de gravar aqui, tá? Vou parar de gravar. Amigos, muito obrigado. Manda seus e-mails. Mandar e-mail pro gostojogos@frentesoco.com, que eu não tô mais recebendo esses e-mails. Eu preciso receber, que eu gosto de ler os e-mails. Eu vou te mandar um tiro de Overwatch lá, tá? Manda foto de cachorro vestido de Overwatch. Esse é o canal. É só você entrar lá. Mas e eu recebo os e-mails de todo mundo. Você não pode me dar essa moral, não? Ah, entendi. Não, porque eu não sei fazer. Além disso, nós temos o nosso facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/groups/baixofrentesoco. A gente tem, que mais a gente tem? A gente tem twitch.tv/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco. A gente tem Discord do Baixo Frente Soco, que eu nunca divulguei pra ninguém, que eu criei só pra usar uma vez. Tem? Ah, eu também criei. Dois. Então tem dois. Tem dois Discord do Baixo Frente Soco. Beleza. Descubram. Pô, mas pode criar com nome igual? Porque então... Ah, por isso que ele não me deixou criar com o Baixo Frente Soco. Pode ser profissional. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Eu achava que não podia ter ser nome tudo junto, muito grande, sabe? BFS. Não, eu botei, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei. Não, foi o Discord não. Foi o Facebook que recentemente me deu alguma sacaneada lá com o nome da página. Discord. Sei lá, não lembro mais o que era. Mas tem o Discord, Patreon com que tem uma coisa muito parecida com assim. Isso. Tem o Telegram. O Telegram agora tá aberto, é telegram.me/baixofrentesoco, é só acessar. É só acessar. É porque antes era um link grandão, mas aí eu converti logo pra supergrupo e pronto, não enche o saco logo. Mais fácil. E o Twitch, eu andei fazendo uns testes essa semana e o Twitch finalmente parou de travar igual. O Twitch tá bem melhor ultimamente. Tá bem melhor agora. Esse mês acho que agora a coisa melhorou. Pra streams que são feitos fora do Brasil, você ainda sente que dá umas travadas, mas se o cara estiver fazendo isso daqui, tá bem melhor. Agora tem HTML5, dá pra voltar a usar. E como lá dá pra colocar os bots de doação, a gente pode fazer um streaming beneficente. Olha, e comprar uns quero umas crianças aí no final do ano. Por mim, bora, a gente podia fazer aquele esquema do Zelda que a gente queria fazer uma vez. Qual que é? Eu não lembro mais qual é, mas tudo bem. Cada, ou, então, era, eu não lembro se era Zelda ou era Castlevania. Era Castlevania, claro, cada um zera um Castlevania. Ah, eu quero zerar um, me dá. Então bora. tem que ser todo mundo no mesmo lugar. E a gente ia dividir? Não, tem sim, agora tem. Pra gente agora fazer sem parar o streaming. Junto, pra todos sofrerem juntos. Não, a ideia é o streaming não parar. Então a gente... Então, vou alugar uma casa em Búzios, vai todo mundo. Aluga a casa do Rodrigo. Tem internet boa? Nenhuma internet. Tem a internet que você levar. Então, não entendi. Então, o famoso não tem nenhuma. É uma casa legal. É uma casa legal. Vamos fazer. DG, faz o jabá aí. É uma casa legal. É, Vixe, cara. Isso, Vixe.com. Vixe.com. Fala aí, faz uma propaganda dos Akitas vestidos de Overwatch aí. Ah, é. Escutem lá a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, que eu fico mandando imagenzinhas de Shibas de cosplay de Overwatch pra galera, pra eles ficarem mais serenos na hora de ler os e-mails, não falarem, sabe, tanto palavrão, não xingar tantas pessoas. Porque, né, o Shiba vestido de cosplay de Overwatch, cara, é uma gracinha, cara. Até o Dai, eu gosto, mas isso vai me pedir de xingar. Eu não tenho mais New Game Plus, não? Ok. Tem, é verdade, eu tô no newgameplus.com. Eu esqueci. Vocês encontram no newgameplus.com.br, que é o site que eu escrevo lá e participo e falo e etc. E nas redes sociais é só me procurar como GG Pinheiro, J-E-J-E Pinheiro. E é isso. A GG só não tá gravando todo o podcast com a gente porque o horário dela é muito restrito. Senão ela já tava aqui. Famosa. Dia, né? Rodrigo, fala aí, Sujabá. Eu comprei, hein? Comprei o... Ganhei de presente, na verdade, da minha namorada, o Hell in Rio. Ah, você vai? Legal. Vou ver teu clipe lá, entendeu? Legal, legal. É, e o Jabá que tem, acho que do momento é isso aí, né? Tem tanta coisa acontecendo, na verdade, que... De uma semana pra outra não aconteceu muito mais coisa, tanto... não, né? É, se você parar pra ver, já que vai pra falar Cavaleiros do Zodíaco, a gente acabou de completar o Ômega, eu falei isso na semana passada, então daqui a pouco vai estar saindo música nova aí. É... Que mais? De Cavaleiros tem um monte de coisa que eu não posso falar, mas que eu meio que já falei. Vai ter coisa mais de anime, vai ter disco novo saindo aí daqui a pouco também. Vai ter o clipe saindo no Hell in Rio. Enfim, a vida tá legal. É isso aí. É isso aí. Viver tá top. É, eu não sei como é que vocês conseguem, inclusive, administrar porra, tanto um tweet, rede social, cacete a quatro. Esse é o segredo. A gente não administra. Ninguém administra nada. Esse é o nosso segredo. Só deixa. Porra, eu tenho todo o trabalho do mundo com Facebook, Instagram, já, porra, tenho vontade de apagar os dois. Não, a gente não. Dia sim, dia não. O negócio é assim, quando vira uma bagunça, você fala assim, Daigo, toma esse banhammer aqui, se diverte. E aí tudo volta à normalidade, porque ele sai banindo pessoas. O Daigo Protector. Ah, é? Do grupo do Baixo Frente Soco. É, mas não pode dar poder pra ele, não. Menos ele sabe gerenciar com poder, isso. Não. Até parece. Quantas pessoas você já baniu do grupo, Daigo? Como é que um homem se dê poder a ele? Um, dois, três... Oi! Caralho, ele tá contando mesmo. Cara, esse quanto? É o tipo de coisa que fica meio marcado. Porque eu não gosto de fazer isso, cara. Eu não gosto de pedir pessoas pro nosso convívio. Só quando o cara é babaca, fudeu. É. Certíssimo, Daigo. Eu apoio muito. Eu acho, né? Exclusão. É uma boa filosofia. Enfim. Daigo, eu quero um número. É isso aí. Você falou hoje. Isso é absurdo, hein, cara. Pra mim, não veio. E eu se tiver que usar minha gravação, é bom.